Primeira vez que eu ouvi Blues, tinha eu 17. Ah, foi bom, meu coração ficou feliz. E bem que eu quis ouvir Elis duelando com Toots e eu no bis. Ah, sonhei tanto em tocar blues, é, mais de vez, mais de sete, com Big Ben do Billy May, Hancock Train, Jazz Hall of Fame, e dos também, solos mil só pra mim, pra mais ninguém. Pro Toots, ok, achei. Thank you.